Ficheiro 38, página 343. Poucos dias depois de ter recusado o pedido de Jeb para ensinar os humanos para o seu próprio bem, o Doc veio sentar-se ao meu lado durante a refeição da noite. Sharon deixou-se ficar onde estava, no canto mais afastado do meu lugar habitual. Nesse dia, encontrava-se sozinha, sem a companhia da mãe. Não se virou para ver o Doc a caminhar na minha direção. Tinha o cabelo garrido, erguido num carrapito, pelo que lhe consegui ver a nuca rígida, a par dos ombros tensos e abatidos. Tive vontade de sair dali de imediato, antes de o Doc me dizer o que quer que fosse, para não julgarem que estava de conluio com ele. Porém, Jamie estava junto de mim e pegou-me na mão, assim que distinguiu a habitual expressão de pânico a chegar aos meus olhos. Ele estava a desenvolver uma capacidade misteriosa de perceber quando eu ficava nervosa. Suspirei e deixei-me ficar onde estava. Se calhar devia combater mais o facto de andar tão escravizada pelos desejos de uma criança. Como vão as coisas? Perguntou o Doc, numa voz despreocupada, deslizando para cima do balcão a meu lado. Ian, que se encontrava a uma curta distância de nós, virou-se, dando a sensação de que fazia parte do grupo. Encolhi os ombros. Hoje estivemos a fazer sopa, anunciou Jamie. Ainda tenho os olhos a arder. Doc ergueu as mãos em vermelho vivo. Sabão. Jamie soltou uma gargalhada. Ganhaste. Doc fez uma vénia a brincar e depois virou-se para mim. Noah, queria perguntar-te uma coisa. A voz dele esmoreceu. Dirigi-lhe uma expressão interrogativa. Bom, tenho andado a magicar. De todos os planetas diferentes que conheces, qual é a espécie que se aproxima mais da humanidade, do ponto de vista psicológico? Pestanejei. Porquê? Trata-se apenas de uma curiosidade biológica antiquada. Tenho andado a pensar nos vossos regeneradores. Onde obtêm eles os conhecimentos para curar, em vez de tratar apenas os sintomas, como referiste? Doc estava a falar num tom mais alto do que era necessário, com a voz suave a chegar mais longe do que era habitual. Algumas pessoas ergueram a cabeça. Trudy e Geoffrey, Lily, Walter. Coloquei os braços muito apertados em volta do corpo, tentando ocupar o menor espaço possível. Trata-se de duas questões diferentes, murmurei. Doc sorriu e fez um gesto, incitando-me a prosseguir. Jamie apertou-me a mão. Suspirei. Provavelmente os ursos, do planeta das brumas. Onde existem os grifos? Sussurrou Jamie. Assenti com a cabeça. Em que é que eles são semelhantes? Insistiu Doc. Revirei os olhos, suspeitando que Jeb estava metido nisto, mas prossegui. Têm muitos aspectos próximos dos mamíferos. O pelo, o sangue quente. O sangue deles não é exatamente como o vosso, mas em essência faz o mesmo trabalho. Têm emoções parecidas, a mesma necessidade de interação social e de construções criativas. Criativas? O Doc inclinou-se para a frente, fascinado. Ou simulando-o. Podes explicar isso? Olhei para Jamie. Tu sabes porque não explicas ao Doc. Posso explicar mal. Isso não irá acontecer. O rapaz olhou para o Doc e este acenou-lhe com a cabeça, concordando. Bom, eles têm umas mãos horríveis. Jamie ficou entusiasmado quase de imediato. Com uma espécie de articulações duplas, podem dobrá-las para os dois lados. Fletiu os dedos, como se tentasse dobrá-los para trás. Um dos lados é macio, como a palma da minha mão, mas o outro lado parece que tem lâminas. Eles talham o gelo com as mãos e fazem esculturas no gelo. Constroem cidades, cheias de palácios de cristal que nunca derretem. É lindo, não é, Noah? E virou-se para mim à espera de apoio. Assenti com a cabeça. Eles veem uma gama diferente de cores. O gelo está cheio de arco-íris. Essas cidades são um dos seus maiores orgulhos e tentam constantemente torná-las mais belas. Uma vez ouvi falar de um urso a quem chamávamos, bom, qualquer coisa como Tecelão da Glória. Mas o nome soa melhor na língua deles, por causa da maneira como o gelo parecia saber o que ele queria e se moldava aos seus sonhos. Um dia conheci-o e vi as suas criações. É uma das minhas memórias mais belas. Eles sonham? Perguntou Ian em voz baixa. Sorri com ironia. Não tão intensamente como os humanos. Como é que os vossos regeneradores obtêm conhecimentos sobre a psicologia de uma nova espécie? Quando chegaram a este planeta, já vinham preparados. Assisti ao começo. Assisti à saída de pacientes em estado terminal do hospital. Todos na testa estreita do médico. Desenhava-se uma ruga em forma de V. Ele odiava os invasores, tal como todos os outros. Mas, ao contrário deles, também os invejava. Não tinha vontade de responder. Nessa altura, já todos escutavam. E não era uma bela história de fadas sobre os ursos escultores de gelo. Era a história da derrota deles. Doc aguardou de sobre-olho franzido. Eles tiram amostras, murmurei por entre dentes. Ian exibiu um sorriso sarcástico, revelando compreender. Os sequestros dos alienígenas. Fiz de contas que não ouvi. Doc contraiu os lábios. Faz sentido? O silêncio na sala recordou-me a primeira vez que tinha estado ali. Onde se deu o início da tua espécie? Perguntou o Doc. Recordas-te? Quer dizer, sabes como vocês evoluíram enquanto espécie? A origem, respondi-lhe, acenando afirmativamente com a cabeça. Ainda vivemos lá. Foi onde nasci. Isso é muito especial, acrescentou Jamie. É raro encontrar-se alguém da origem, não é? A maior parte das almas tenta ficar lá, não é, Noah? O rapazinho não esperou pela resposta. Comecei a arrepender-me de lhe responder às perguntas de um modo tão exaustivo, todas as noites. Portanto, quando uma alma sai, isso torna-a quase uma celebridade ou um membro de uma família real. Sentia as faces ruborizarem-se. É um sítio fixe, prosseguiu Jamie. Montes de nuvens, com camadas sobre camadas de cores diferentes. É o único planeta onde as almas conseguem viver muito tempo fora dos hospedeiros. Os hospedeiros, no planeta da origem, também são muito giros, com uma espécie de asas, montes de tentáculos e de olhos grandes e prateados. Doc debruçou-se para a frente, com a cara apoiada nas mãos. Eles lembram-se? Como se formou a relação hospedeiro-parasita? Como foi o começo da colonização? Jamie olhou para mim, encolhendo os ombros. Fomos sempre assim, respondi lentamente e ainda contrariada. Pelo menos, e recuando no tempo, desde que tivemos a inteligência suficiente para nos conhecermos, fomos descobertos por uma outra espécie, os abutres, como lhe chamamos aqui, mais pela personalidade que pelo aspecto. Não eram agradáveis. Então descobrimos que podíamos fundir-nos com eles, tal como o tínhamos feito com os nossos hospedeiros originais. Assim que os dominamos, aproveitámo-nos da sua tecnologia. Começámos por controlar o planeta deles e depois fomos na sua senda para o planeta dos dragões e para o mundo do verão, lugares maravilhosos, onde os abutres também não tinham primado pela bondade. A colonização iniciou-se assim. Os nossos hospedeiros reproduziam-se a uma velocidade mais reduzida que nós e tinham uma esperança de vida curta. Começámos a explorar o universo, seguindo cada vez mais longe. A minha voz esmoreceu, ao ter a noção de tantos olhos postos sobre mim. Apenas Sharon continuava a olhar para o outro lado. Tu falas sobre isso quase como se tivesses estado lá? Comentou Ian calmamente. Há quanto tempo aconteceu? A seguir à época dos dinossauros, mas antes de a humanidade aparecer. Eu ainda não era viva nessa altura, mas recordo-me de ouvir a mãe da minha mãe a falar sobre esse tempo. Qual é a tua idade? Perguntou Ian, debruçando-se para mim, com uma expressão penetrante no seu olhar azul. Não sei dizê-lo em anos terrestres. Uma estimativa, insistiu ele. Talvez milhares de anos. Encolhi os ombros. Perdi a noção dos anos passados em hibernação. Ian inclinou-se para trás, atónito. Anna, isso é ser muito velho, exclamou Jamie, admirado. Só que, num sentido bastante real, sou mais nova que tu, murmurei-lhe. Não chego sequer a ter um ano. Sinto-me sempre uma criança. Os lábios de Jamie elevaram-se levemente aos cantos. Encantava-o a ideia de ser mais maduro que eu. Como é o processo de envelhecimento na tua espécie? Inquiriu o Doc. Qual é a esperança de vida natural? Não a temos, expliquei. Enquanto estivermos num hospedeiro saudável, podemos viver eternamente. Um murmúrio em surdina, furioso, amedrontado, enojado, não consegui defini-lo, rodopiou pela sala. Reconheci que a minha resposta fora claramente imprudente. Percebia o significado que teriam atribuído às minhas palavras. Lindo. A palavra dita em voz baixa e com raiva veio da direção de Sharon, mas ela manteve-se de costas voltadas. Jamie apertou-me a mão, lendo de novo nos meus olhos o desejo de fugir dali. Desta vez, libertei-a com suavidade. Já não tenho fome, murmurei. Embora o meu pão continuasse praticamente intacto no balcão ao meu lado, saltei para o chão e desloquei-me colada à parede para me escapar dali. Jamie veio na minha pagada. Apanhou-me junto da grande praça da horta e passou-me o pão. Foi mesmo muito interessante, a sério, comentou. Acho que as pessoas não ficaram muito preocupadas. Foi o Jeb que instruiu o Doc para fazer isto, não foi? Tu contas histórias emocionantes. Assim que as pessoas souberem, vão querer ouvi-las, tal como eu e o Jeb. E se eu não quiser contá-las? Jamie franziu o sobrolho. Bom, então não o devias fazer. Mas acho que não te importas de me contar histórias. Isso é diferente. Tu gostas de mim. Podia ter dito, tu não queres matar-me. Mas as implicações iriam perturbá-lo. Assim que as pessoas começarem a conhecer-te, vão gostar de ti. O Ian e o Doc já gostam. O Ian e o Doc não gostam de mim, Jamie. Eles sentem apenas uma curiosidade mórbida. Gostam sim. Resmunguei. Já estávamos no nosso quarto. Encolhi o biombo para o lado e atirei-me para o colchão. Jamie sentou-se ao meu lado, com mais suavidade, rodeando os joelhos com os braços. Não esteja zangada, explicou. O Jeb tem boas intenções. Voltei a resmungar. Para a próxima vai ser melhor. O Doc vai fazer isto sempre que me apanhar na cozinha, certo? Jamie assentiu com a cabeça, constrangido. E o Ian também. E o Jeb. E tu. Todos queremos ouvir-te. Suspirei e virei-me de barriga para baixo. O Jeb tem de obter sempre aquilo que quer. Jamie meditou por uns instantes e depois confirmou. Na maior parte das vezes, sim. Arranquei um pedaço de pão. Quando acabei de mastigar, afirmei. Acho que a partir de agora vou passar a comer aqui. Amanhã, quando estiveres a mondar os espinafres, o Ian vai fazer-te perguntas. Não são coisas do Jeb, é ele mesmo que quer. Bom, isso é maravilhoso. Tem jeito para o sarcasmo. Pensava que os parasitas, quer dizer, as almas, não gostavam de humor negro, só de coisas positivas. Aqui elas iam aprender muito depressa, miúdo. Jamie soltou uma gargalhada e a seguir pegou-me na mão. Tu não detestas isto, pois não? Não te sentes infeliz, pois não? Os olhos grandes do rapaz, numa tonalidade de chocolate, revelavam-se perturbados. Encostei a mão dele ao meu rosto. Sinto-me bem, respondi. E nesse momento dizia inteiramente a verdade.